Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável dá hoje a conhecer a linha SOS Ambiente e Território da GNR. Em estúdio temos hoje o Sargento Camacho, chefe do Núcleo de Proteção da Natureza e do Ambiente de Almada, para ser entrevistado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Para que serve exatamente esta linha SOS? Ou seja, que tipo de situações é que devem ser expostas? A linha SOS Ambiente e Território surge efetivamente como mais uma ferramenta disponibilizada ao cidadão no exercício dos seus direitos, nomeadamente no que diz respeito à conservação da natureza e do meio ambiente, concretamente em situações que possam violar a legislação ambiental e os instrumentos de ordenamento do território. Em concreto, também relativamente à proteção dos recursos hídricos, dos solos, da riqueza cinegética, piscícola, florestal e outras. Em concreto, poderia também dar aqui exemplos mais ao tipo daquilo que nos surge na linha, portanto, aquilo que são as denúncias das pessoas, nomeadamente tem a ver com abandono de resíduos, descarga de águas residuais, corte de árvores, nomeadamente sobreiros e pinheiros, que estes, os pinheiros em particular, derivado também à zona onde estamos inseridos, relativamente à doença que ataca estes pinheiros, portanto, que é chamado o mato do pinheiro, limpeza de perímetros florestais, e até relativamente ao cumprimento das regras, portanto, no âmbito sanitário e proteção animal. Essas situações são depois resolvidas pelas entidades competentes? Qual é o seguimento que dão essas denúncias? Efetivamente, portanto, estas denúncias, portanto, são posteriormente relatadas às entidades competentes, nomeadamente à Inspeção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território, ao Instituto da Conservação da Natureza, às próprias, portanto, câmaras municipais, entre outras. Porquê que a GNR sentiu necessidade de criar esta ferramenta, esta linha telefónica? Face ao aumento de uma maior preocupação de índole ambiental, a GNR, ela própria, uma instituição com uma forte tradição e preocupação nesta matéria, e desde sempre teve atribuições. Conjugado também com a necessidade de estarem em maior proximidade com as populações, nesta vertente, já corroborada com a própria criação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR. Originou, de facto, a criação deste meio com o objetivo de dar uma resposta mais eficaz às populações. Portanto, será mesmo esta vertente de uma resposta eficaz. Portanto, é mesmo esse o objetivo criado com esta ferramenta. E a linha funciona todos os dias, a qualquer hora, ou tem um horário específico? Exato, portanto, a linha funciona, portanto, todo o ano, 24 horas por dia. Resta então só saber qual o número de telefone para o qual devemos ligar em caso de detectarmos então uma situação de violação ambiental. Pode ser, de facto, dado ou relatado através do 808 200 520, ou então por correio eletrónico através do endereço cepne@gnr.pt. 808 200 520 é então o número a reter da linha SOS Ambiente e Território. O Seixal Saudável parte de férias em agosto, regressa em setembro para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela Casa do Educador do Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.